Let's friends. Sound check. Hello. Hello. Okay, Yorgos. Yorgos. Let's try Sarah. Vou tentar cantar, hein? Vou tentar cantar em português. Very slow, yes. Oh yeah. Vamos lá, cantar em português do Brasil. Se vai ficar sempre, para sempre ao meu lado, serei feliz como eu fui ao sonhar. Você pra mim lá, pra mim sempre, para sempre ao meu lado, muito alto, thank you, everyone. Easy flow. Thank you.